Saudações, senhoras e senhores, semideuses e semideusas! Começando com vocês, mais um podcast do seu blog favorito, A Casa de Hecate! Hoje, nós vamos falar de um assunto polêmico! Thanatos! O ceifador das vidas! A morte dos gregos! Nossa, você tá sofrendo aí, hein, Ghost? Ah, é cê que a morte é uma coisa sofrida, né? E junto com os meus amigos, Frank, tradutora, eu, Ghostwriter, e a adição da irmã, pela primeira vez, falando ao vivo com o microfone direito. Olá! Nós vamos começar! Bom, vamos começar primeiro também pela história de Thanatos, né, que é a personificação da morte, né, porque quando Hades, ele precisava de um cara para ele dar os rolês dele, não é não? O Hades tá lá, controlando o submundo, ele reinava sobre os mortos, mas só que quando ele saía, qual que era a posição de Thanatos? Ele cuidava dos portões da morte. Essa função era muito importante para que acontecesse das pessoas que fossem, que morressem e que fossem para o submundo, não voltassem para o mundo real. Mas, e Thanatos, ao contrário do que muita gente diz, ele não era um deus ruim, não era um deus malvado. Ele era até o deus da morte tranquila, daquela morte pela velhice, aquela coisa bonita e... aquela coisa tipo velhinha do Titanic. Isso, exatamente. Tipo, ele estava do lado lá, provavelmente chorando, né, conhecendo ele. Uma coisa legal do Thanos que eu tô vendo aqui, que ele é conhecido por ter o coração de ferro e as entranhas de bronze. Uhum. Eu fico pensando como vai ser esse cara se um dia ele estiver passando mal. Ai, ele bate aquela fejuca no final de semana. Você só vê os rebites saindo, é uma coisa linda. Boa, irmã. Começando bem aqui. Bom, pra quem não sabe, existem várias versões acerca da origem de Thanatos. Algumas pessoas dizem que Nyx, quando deu à luz Hipnos e Thanatos, ela o fez sem ajuda, vamos dizer assim, como se Thanatos e seu irmão fossem filhos de mãe solteira, literalmente. Prefiro chocadeira. Ou, né, eu prefiro a versão de que, na verdade, Thanatos é filho de Nyx e de Erebo. E, para as pessoas que não sabem, Erebo é o nome técnico do submundo, vamos dizer assim. É a personificação do submundo, no caso. Exatamente. Se o submundo fosse uma pessoa, ele seria Erebo. É tipo isso. Tá precisando de um teste de DNA aí na bagaça, né? Erebo é pai dele, não é? Já define logo essa porra, né? Tipo, de uma vez. Ah, não, eu acho a história de paternogênese muito mais interessante, né? Mas só eu, né? De repente as outras pessoas não acham tão legal quanto. Eu insisto que ele é filho de chocadeira. É paternogênese. Filho de chocadeira é só um nome engraçado pra isso. O caso também de Thanatos é que pouca gente sabe, ele também é o irmão gêmeo Hipnos. Deixa eu entender direito. Um dos filhos de Nyx é o filho da é o deus da morte. Sim. E o outro é o deus do sono. Sim. Que todo mundo fica dormindo o tempo todo no chalé. É. Ah, então tá, só pra entender. Mas hein? É, tudo bem, foi compreendido e esclarecemos uma pessoa, vamos seguindo. Esclarecemos uma dúvida pessoal, ok? Vamos continuando. Indo. Também é legal dizer também que eles habitavam os Campos Elísios, tipo, quando tava tudo de boa, não acontecia nenhum rolê, eles aproveitavam a vida no Campos Elísios, que era um lugar joinha pra se viver, e ficavam por lá. Ah, sim, os nossos ouvintes mais otakus vão se lembrar da saga de Hades, onde o Seiya e a patota do zodíaco dele topou com Hipnos e Thanatos no Campos Elísios, porque eram eles que estavam guardando a ânfora de Atena. Sim, tipo, e também, no caso, aliás, a patota dos cavaleiros foi ótima, né? Porque, tipo, vai o Seiya e vai um na frente. Já foi Seiya e amigos. Seiya e amigos. Mais um show para você. Imagina uma banda dos caras, assim. Ia ser uma coisa... Seria uma banda sertaneja muito triste. Muito triste. Gente. E seria muito gay. Não. Mas por que sertaneja? É isso aí, né? Porque a sertaneja é a coisa mais triste que existe na face dessa terra. Dor de corno, cara. Ah, faz sentido. Pronto, nenhuma dúvida. Já tudo esclarecido, já. É, bem lembrado, né? A verdadeira música sertaneja é muito triste. A verdadeira música sertaneja é só dor de corno. Agora os caras do sertanojo universitário ficam tentando pagar de pegador, né? Mas todo mundo sabe que eles não pegam nada e só ficam chorando as pitangas depois. Aí eles vão lá dormir no banco da praça porque eles estavam pensando nela. Eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Tá, parou. Mano. Thanatos, desculpa, velho. É, foi mal, Thanatos. É, a gente não... Eu não esperava que isso fosse acontecer. Caraca, quando eu morrer eu tô muito lascada, velho. Não tanto quanto você, Frank, que vai morrer afogado e vai se lascar no pós-vida, mas eu tô lascada. Ah, não. Mais pra frente, quando chegar a parte do PS Jackson, eu vou explicar o porquê da sua... tipo, é, o seu ponto de vista. Meu ponto de vista. Mas vamos continuando. É, o Thanatos... ele é citado em vários mitos da história grega. Então, a gente vê que, na verdade, a morte era uma pauta muito frequente nesses assuntos. E a parte chata pro Thanatos a respeito desses mitos é que são sempre mitos de como as pessoas conseguiram enganá-lo de algum jeito. O que não... depõe muito a favor dele. Você imagina aquela roda de sexta-feira no barzinho, todo mundo falando como é que enganou o cara. O cara deve estar muito contente. Ah, sei lá, eu acho que ele deve ser um cara bonzinho. Porque tem vários deuses, eles sabem quando eles estão sendo enganados. E às vezes eles deixam, porque... ah, tá bom, deixa ele. Tá, se ele quer tanto me enganar, enganar a morte, ah, vou dar mais uma chance. Acho que ele é bonzinho. É que nem o Hermes fala no livro... quando você faz alguma coisa ruim, mas algo bom sai daquilo, você pode se safar, que nem quando ele roubou as vacas lá do Apolo, mas acabou juntando um monte de fios e fazendo um monte de pau oco e fazendo uma lira. E o Apolo, que adora chupar um pau oco, falou: ah, feliz, obrigada! Tradutora, se um dia você morrer, toma cuidado com o Apolo. Cara, filha, ela tem que tomar boa. Cuidado com a Paula, tem que tomar cuidado com o Thanatos, é Poseidon. Cara, na boa. Todo mundo. Ela tem que tomar cuidado com o Apolo, mas ela tem que tomar cuidado com o Apolo agora. O problema não vai ser só quando ela morrer, não. Quando eu morrer, eu tô na terra de Hades, eu nunca falei mal de Hades. A gente não falou mal de Hades, eu fui muito respeitosa. Assim. É. Apolo vai te dar câncer de pele, assim. Minha filha. Apolo não é o Sol. Quem é o Sol é Hélios. Uhum. Olha a personificação das esperanças que a humanidade carrega no Sol. Gay! Apolo também herdou, né, a posição. O Hélios desistiu. Ah, vou dar um rolê por aí. Tipo, desistir de ser deus e entrou o Apolo. Foi assim que começou o rolê. E aí, gente? A gente vai continuar falando de Apolo ou esse podcast é de Thanatos? Ele vai ficar filmado. bom ponto. Uma coisa também, voltando, que é uma coisa que fica muito em aberto também, é sobre o visual de Thanatos. Ele tem vários símbolos. Um deles, por exemplo, é que ele tem asas negras, cabelos prateados, espada, gadanha, e também há um mito de que ele veste um manto negro e uma foice. Sim, simbolizando a morte como nós a conhecemos. Mas no caso, muita gente acha que a verdadeira... em várias pinturas gregas, pelo menos, Thanatos ele foi descrito como um homem alado, só que mais velho, barbudo e tal. Ou se não, tipo um jovem mesmo, na flor da idade, digamos assim. Parece não haver um consenso aí sobre a aparência de Thanatos. Mas se a gente for entrar numa discussão meio filosófica, social, histórica, assim, a gente pode dizer que, na verdade, a morte tinha a aparência que apetecia melhor a quem tava morrendo, né? Você imagina assim, o você assim, não quero morrer, chega Thanatos assim. A pessoa, pô, peraí, né? Não sabia que era assim o negócio. Pô, agora, né, pensando bem, acho que até rola, né? Nossa, não, latino não, pelo amor de Deus. Sei lá, se Thanatos realmente ficasse com a aparência daquilo que mais apetece pra pessoa que tá morrendo, o meu Thanatos então seria o Sephiroth. É o Gerard Butler. Gerard Butler também é uma boa opção. Não, mas o meu é o Sephiroth. Ah, o meu... Eu não posso pensar então quando eu morrer, porque se o Thanatos se transformar na pessoa que eu tô pensando, ele vai ter muitos problemas. Fala. Exato. Não, imagina, vocês estão vendo a parte feminina do caso. Imagina como deve ser ele ter que se transformar em outras pessoas. Não rola, velho. É aquele. Rola. O tipo máximo é um brofish, tá ligado? Tipo, oh, e aí? Tipo, mas do resto não vai rolar. Pelo menos senão você vai ter uma profissão bem. É que eu acho. Deve ser bem remunerada, no caso. É que eu acho que o caso de Thanatos é que não tem um sexo definido, se você for pensar. Qual é o sexo dos anjos? Exatamente. Esse é o troço, a história. Então, ele aparece como homem, porque a gente quer que ele apareça como homem, ou como mulher. Né? Então, se eu quiser que ele apareça como Gerard Butler pra mim, ele vai aparecer como Gerard Butler pra mim. É simples assim. Entendeu? Olha, a minha aparência favorita de Thanatos, se a gente for mesmo entrar nesse tópico, é a morte de Sandman, porque além de tudo ela é super bem-humorada. Uhum. E também tem a questão que nem sempre um homem vai querer que a Thanatos apareça como uma mulher pra ele. Muitos homens gostariam que no momento da morte esteja um outro homem que mostre que seja mais poderoso, porque às vezes não é uma questão de sexualidade, mas de poder. É, rola uma coisa aí, todos, meio de autoestima e tal. É, exatamente. Enfim, né? É, não, nem todos, assim, vão mudando o rolê, né? Aquele assim. Também tem a coisa de que eles associam que o caso dele ser irmão de Hipnos faz com que o sono e a morte sejam muito ligados, por causa que, no caso, a morte por velhice seria tipo um sono de onde a pessoa nunca vai poder acordar. Seria tipo meio que um combo, um combo do Hipnos com Thanatos, tá ligado? Eu boto pra dormir, você safe a vida e vai lá, mano. Tipo tag team, tá ligado? É, isso me fez pensar em uma coisa agora. Is this the real life or is it is just fantasy? A morte e o sonho. Fantasy. Ou fantasy, né, se você preferir. Cara, um mar de Fanta. Não, pelo amor de Deus, não. Mar de Fanta, mano. Imagina indo de canudinhas. Rio Negro e Solimões vira tipo Fanta Uva e Fanta Laranja, tá ligado? Não. Vamos deixar todo esse papo sertanejo de lado, porque ele apareceu de novo. Não é de dupla sertaneja, mas enfim. E vamos logo partir para as participações mitológicas de Thanatos. Temos, no caso, dois contos muito famosos de Thanatos, talvez os únicos onde ele aparece assim com uma distinção. Seria o conto de Alceste, da vida de Alceste, e o mais famoso dele, o conto de Sísifo. No caso de Alceste, o que que aconteceu? Ela era casada com Admeto, que era um dos argonautas que estava em busca do Velocino de Ouro. E, no caso, quando ela estava prestes a morrer, Admeto, ele estava se sentindo muito, muito triste por causa da morte eminente, da morte que ia vir a suceder com Alceste. E Hércules era muito amigo de Admeto. Então, quando Alceste adoeceu, Hércules chegou por lá, ouviu o lamento tanto de Admeto quanto dos servos dele, porque a Alceste era uma senhora muito querida e tal. Então, o que o Hércules pensou? Ele falou: vamos lá, Hércules, filho de Zeus. Filho de coxinha, coxinha é, né? Ah, mas não, pelo menos não nessa história. Pelo menos nessa, o Thanatos levou a pior. Porque Hércules, ele ficou lá na espreita esperando o Thanatos aparecer. Ele ficou lá, tipo, esperando ele aparecer. T- Thanatos chegou, Hércules foi pra cima dele. Ele falou, você não vai levar ela mais nada, você vai ter que passar por cima de mim. Saiu na porrada com o Thanatos, aí o Thanatos pensou, ah é, então você vai apanhar agora, eu vou te mostrar que você é moleque. Só que no final da luta, Hércules ele tava praticamente esganando Thanatos. Apesar de Thanatos ser um deus e ele não poder morrer, ele decidiu deixar o Seth viver mais um pouco. Tipo, ele foi bem coxinha nessa parte. Levou um couro de Hércules e picou a mula de lá. Ah, cara, na moral, vai. Isso só acontece porque Zeus mima esse menino desse Hércules. Mimado. Ah, mas foi... Realmente... É, quanto pode dele ser o filho de Hércules e ele ser... É, muito arrogante, não teve jeito. Mas foi a primeira, assim, de uma treta que foi, tipo... A única de Hércules que ele mostrou, assim, tipo... Não, agora vamos resolver isso daqui mano a mano, caralho. É a única também que você vai... É tipo, que você vê assim de... Tanto de Zeus como de um filho de Zeus. Sabe o que é, Frank? Eu tenho essa coisa com Hércules que... Todas as ideias, filmes e desenhos animados da Disney... Mostram ele como um cara muito legal. Mas se você for pesquisar um pouco a história dele... Você vê que ele é um idiota. Ele é um canalha, é isso que ele é. Ele é um grandíssimo filho da puta. Cretino, essa é a palavra mais bonita. Cretino. Porque ele vai lá, ele pega a menina, coitada da outra lá, como é o nome dela? Eu não vou me lembrar. Zoé. Eu não sei dos causos de Hércules. Né, Zoé. A Zoé ajuda ele a pegar as passageiras pérdidas. Ela fala, ah, legal, tchau, obrigada. A menina foi exilada pra sempre. Pra eternidade a menina foi exilada das irmãs, esquecida. Ah, do terceiro livro. Apagada da história. Não, não é só no livro. Na mitologia. Tudo que ele fez com a ajuda de alguém. Mas quando ele vai contar a história, ele conta, tipo, eu fiz, e aí? É, o problema é esse. Ele foi lá fazer os 12 trabalhos que Hera pediu pra ele fazer. Assim, eu não vou desmerecer parte da força e da esperteza dele em fazer as coisas. Mas todo mundo que ajudou ele... Só se fudeu depois. É. Então, vocês leram Monteiro Lobato, que tem um livro das sete missões de Hércules. Que a Emília salva a vida dele um monte de vezes com a esperteza dela. Praticamente faz se eu pudesse comparar, seria mais ou menos como Asterix e Obelix. Obelix tem a força e o Asterix tem o cérebro. Mas se você perceber bem, o escritor de Asterix, os dois escritores de Asterix e Obelix, deram muita importância pro cérebro do Asterix, porque só a força do coitado que ficou sozinho, ele não fazia nada, o Obelix. Né? Mas o Hércules não, ele era só a força, ele não tinha muito cérebro. Né? E ele precisava do cérebro de outras pessoas pra poder ajudá-lo. Mas ele vai lá e chega pro rei, então, olha, eu fiz isso, mas me ajudaram, sabe? Não, fui eu. E eu foda, sou muito foda, gostoso, maravilhoso. I am sexy and I know it. Que é isso? I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. É, o Hércules era um grandíssimo filho da puta, como eu disse. E no caso de Thanatos, ele foi de novo um filho da puta. Se a mulher tava velha e tinha que morrer com coisa, ela vai morrer um dia. Só adiou, sei lá, uns meses da morte da mulher. Sofrendo, talvez. Ninguém conta essas partes. Se ela estava doente, ela estava sofrendo. Né? E ele, o Thanatos, é o deus da morte pacífica. Ia pegar ela na boa, levar, olha, minha filha, vamos devagarzinho, andando devagar, tá? Você tá doente. Isso. Mas não. Ele vai lá, então. Não vamos. Vamos deixar ela sofrendo mais uns meses aí, só porque todo mundo não quer que ela morra. Ah, tá, legal. Né? Great. Muito boa hora. É... Eu concordo que Hércules foi um imbecil. Mas eu acho que... Mas eu acho que mais imbecil do que Hércules, só Sísifo! Aliás, uma brincadeira, porque Sísifo, ele literalmente se fudeu muito tentando enganar a morte. No caso, a história dele é muito boa, né, assim... A história de Sísifo, ela é um pouquinho complexa. O Sísifo era um cara que desde o início não tinha caído nas graças de Zeus. Mas pra Zeus, qualquer... É difícil Zeus gostar de qualquer coisa que esteja interessado em mulheres, como ele. Então, o que acontece, né? O Zeus tinha acabado de sobrevoar todo o reino de Sísifo, transformado em águia, porque Zeus é o cara que manja dos paranauê de transformação. E ele tava lá com Egina, a filha de Asopo. E o que que aconteceu? Asopo chegou assim pra Sísifo, falou: Sísifo, e aí, cadê minha filha? Aí Sísifo, maroto que era, virou e disse: olha, Asopo, eu te conto onde é que a sua filha tá se você me der uma fonte de água. Eu devia morar no meio do deserto também, né? Pedir uma fonte de água. Né? Enfim, aí Asopo... Ah, Asopo, que, enfim, evidentemente gostava muito da sua filha, deu uma fonte de água pra Sísifo, e Sísifo virou: então, Asopo, seguinte, eu vi ela lá nos Paranauê com Zeus. Ixi, Zeus, como sempre, sendo um canalha de marca maior. É o Dom Juan do Zeus. Zeus não pode deixar passar nenhuma. Nenhuma. Não, ele se transforma como águia, como touro, tubarão, dragão. O que der pra pegar, ele se transforma. Sabe o que eu percebi agora? Chuck Norris ensinou o Zeus. É por isso que é assim. Não, gente, Zeus era assim. Tem um buraco e não dá choque, ele tá pegando. É isso aí, essa é a verdade. Eu acho que mesmo que desse choque, ele gostava. É, né? Pra ele não pega nada. Ai, meu Deus, vocês, viu? Até dá um gostinho, minha filha. Enfim. No caso, coitado de todo mundo, né? Enfim, continue. Zeus não ficou feliz com Sísifo, porque Sísifo empatou a foda dele. Sísifo, o primeiro grande empata foda, né? Mas enfim. E daí o que que Zeus falou? Ele mexeu lá seus pauzinhos, jogou uma conversinha aí, Hades. Ó, Hades, você tem que matar aquele cabra lá, o Sísifo. Ó, aquele Sísifo não vale nada, velho. Hades, então, mandou quem fazer o trabalho sujo? Thanatos, né? Coitado. Esse cara devia estar entre um dos 13 principais, cara. Coitado, Thanatos. Ah, é que é o seguinte, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E daí o que que aconteceu? Thanatos foi lá, chegou pra Sísifo: ó, então, amigo, tá na sua hora, eu tenho que te levar. Desculpa aí, mas é a vida, né? É a ordem natural das coisas. E daí, Sísifo era um cara esperto. Ele percebeu que Thanatos era um cara, como eu posso dizer, vaidoso. E daí ele virou assim pra Thanatos: nossa, Thanatos, porra, mas você é um cara, né, tão legal, tão bem apessoado, né? Olha só, se fosse outra pessoa que não eu, ia dizer que, sei lá, você é tipo Clark Gable, assim. Ele realmente ele jogou o chaveco no Thanatos, tá ligado? É, ele jogou. Chamou, abriu vinho. Que depois do último livro do Herói Perdido, ele jogou um charme. É, Sísifo devia ser filho de Afrodite, né? Só pode. Jogou aquele charme da hora em Thanatos. Ele virou assim: olha, Thanatos, eu tenho aqui esse colar que vai ficar maravilhoso em você. Oh my. Aí, Thanatos: porra, bicho, sério? Deixa eu ver isso aí. Só que na verdade o colar era uma coleira. Uau. E não, a gente não tá querendo dizer que Sísifo curtia essas paradas BDSM. Ele só tava sacaneando Thanatos mesmo. E com essa coleira, ele aprisionou Thanatos, evitando a própria morte e a morte de várias outras pessoas ao mesmo tempo. O que ensina todo mundo: se alguém chega pra você que você tem que matar ou qualquer outra coisa e te oferece um colar Swarovski, que você não aceita. O que nos ensina, se você tem que matar alguém, mate primeiro, faça perguntas depois, se vira com as perguntas depois, mas mate primeiro. Mas enfim, Sísifo sacaneou Thanatos, só que daí ele comprou briga com Hades. Com Hades porque... e com Ares também. Sim. E daí o que aconteceu? Hades foi lá, quando ele descobriu que Thanatos estava preso, ele libertou Thanatos, e daí o Thanatos, né, tipo, não, porra, agora você vem comigo, seu filho da puta. Quem que você pensa que vai enganar? Aí no caso também o Hades, ele libertou o Thanatos, em alguns pontos dizem que Hades que libertou o Thanatos, mas também não é um ponto tão importante assim, e ele ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para as Mansões da Morte. Mas aí o Sísifo, que é um conto que poucas pessoas conhecem, ele teve um segundo plano. Ele se despediu da mulher dele e ele pediu discretamente, na miúda, na encolha, falou, não me enterra, mulher. Não me enterra, me deixa aí do lado. Ah, mas por quê? Eu tô com um plano aí. Deixa que vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Deixa que eu manjo dos Paranauê. Isso, só, tipo, tá comigo, tá com Deus, segue a deixa. Aí no inferno o Sísifo, ele reclamou com Hades que era uma puta falta de respeito à esposa dele não enterrar ele, que, pô, é mancada, eu tenho que ser enterrada, tem que ser, o bagulho tem que ser feito certo. Não, nós então, temos ritos funerários pra isso, né, minha filha? Por favor. Aí, então ele pediu pro Hades, não, Hades, ó, só me dá um dia. Um dia pra mim dar um susto nessa mulher. Pô, mancada isso daí, eu não posso nem morrer em paz. Enfim, ele jogou um chaveco também no Hades. O Hades falou, não, beleza, vai lá e mostra quem é que manda. Aí o Sísifo, na hora que ele voltou, ele retomou o corpo dele e fugiu com a esposa. Ele enganou a morte duas vezes. Ai, que burro, dá zero pra ele. O Hades, ele foi com tudo pra cima de Sísifo. Não que ele precisasse, mas ele tava puto pra caralho. Então, quando o Sísifo foi mandado pra morte, aí não teve escolha, não teve choradeira, teve conversa que fosse. Ele deu a famosa sentença pro Sísifo de que ele todos os dias ele teria que rolar uma pedra por uma montanha inteira e por toda a eternidade. Porque assim que a pedra ela chegava no topo da montanha, ela rolava e descia tudo de novo. Então o Sísifo teria que fazer isso por toda a eternidade enquanto a pedra não se fixasse lá em cima. Hades é um cara de extremo bom gosto, né? Vamos combinar. Porque... Se você não falou dele, você tá perdido, filha. Né? Hades me lembra uma frase que eu nunca esqueço, que é: uma vida em agonia é pior do que a morte. E uma vez que você já está morto, né? Uma eternidade em agonia é provavelmente a pior punição de todas. Sim, e no caso desse tipo, Thanos foi. Ele foi enganado, ele é conhecido por ser muito vaidoso, como você disse. E no caso, por ele ser muito. Por ele ser muito bondoso, ele consegue ser enganado um tanto de vezes. Não porque ele não seja um deus foda, mas é porque ele é muito. Como posso dizer? Ele é muito passivo. Ele é um deus que ele é conhecido por ser um deus passivo. Também. Oh my! Passivo. Não, calma com um lado desse passivo. Não passivo, bonzinho. Oh. Obrigado, você salvou minha morte. Tô de olho em vocês dois. Não tá, né? E eis que isso nos traz o nosso próximo assunto, que é o Thanatos de Percy Jackson. O Thanatos que aparece na história do Riordan. Thanatos é um cara que ficou ausente, vamos dizer assim, de toda a primeira temporada, né, que era o Percy Jackson e os Olimpianos. Provavelmente porque ele tava lá na dele, fazendo o trabalho dele, né... Levando as almas que ele tinha que levar, cumprindo a lista direitinho, conversando com Hades pelo Skype. Deve ter tido muito trabalho extra durante a guerra. daí a gente chega na saga que ainda tá em lançamento, que é a dos Heróis do Olimpo, em que a gente descobre que Thanatos foi aprisionado. E que é por isso que os mortos estão voltando à vida. Porque o nosso querido amigo porteiro do submundo não está fazendo o trabalho dele. Ele está sendo impedido de fazer o trabalho dele. É, as cinzas, os monstros do Percy Jackson, eles não chegavam nem a voltar para o próprio, para voltar para o submundo. Eles já se regeneravam exatamente onde eles tinham morrido, dependendo da situação. Se ele fosse um monstro muito... Se ele fosse um ralé de monstro, ele já se regenerava ali na hora. A não ser que fosse um monstro mais poderoso, que demorasse 100 anos para reviver. Mas mesmo assim, eles estavam se regenerando muito facilmente. Exatamente. Isso estava dando muito problema. Então, no livro Filho de Netuno, que a gente para de xingar o Riordan, né? Porque quando a gente começa a ler O Herói Perdido, a gente percebe que o Percy não tá lá. A gente fica puto. A gente começa a gostar do Leo e da Piper e fica menos puto. Aí a gente chega no Filho de Netuno e fica feliz de novo. E, enfim. Existe um artefato romano que foi perdido no Alasca, da Quinta Corte. A águia, símbolo, né, da porra, tudo lá. E o Percy, aliás, Marte, né, dá uma missão pro filho dele, que aparece na história, que é o Frank Zhang, que é o nosso querido personagem sino-canadense. Não contente em ser chinês, ele tinha que ser canadense, né? Enfim. Aliás, uma das cenas mais engraçadas que eu vi no Filho de Netuno foi o Zhang, ele dando uma trollada naquele bode. Naquele fauno. Que foi tipo, vai lá o Ed, ele chega no Frank assim: mas você tem que saber da história, tipo, da história civil americana. Mas eu sou canadense. É. Não tipo... importa, você é filho de Ares, você tem que saber o negócio. Mas é Marte. Você vê um Ed indo embora triste, coitado. Ele não conseguiu dar o esporro no Frank e ainda levou de volta, coitado. Pois é, né? É aquele descaso que faz você voltar pra casa chorando, assim. E eles partem em missão procurar a águia perdida que tinha sido perdida no Alasca. E daí eles ficam, né? Vamos falar a verdade, eles ficam com o cu na mão, porque o Alasca é um lugar ruim pra semideuses. É um lugar onde os monstros acabam tendo mais facilidade pra vagar livremente por aí. Não é um lugar bom pra semideuses, enfim. E lá, no meio da missão, eles encontram quem? Quem? Quem? Thanatos! Aprisionado, de novo, porque aparentemente é a coisa mais fácil do mundo aprisionar ele. Ele já tá até acostumado, bichinho, coitado. Coitado. Eu acho que ele curte um BDSM. Então, né? E daí, o Thanatos do Riordan, ele é um cara muito bonito também. Quando a Hazel Levesque vê Thanatos assim, ela pensa que provavelmente é o cara mais bonito que ela já viu na vida. E impressionante é perceber que o Percy e o Frank pensam da mesma forma. Tipo, nossa, ele é muito bonito. Uau. Foi uma cena muito linda. Tipo, tava a Hazel, ela falando assim: nossa, nunca vi um cara tão lindo na minha vida. Ela nem falou nada pro Thanatos. Aí o Percy, tipo, nossa, como ele é lindo. Aí o Frank, não é mesmo, velho? Tipo, foi uma cena gay. A Hazel foi a personagem que menos se mostrou afetada por Thanatos, e, né, ela ficou firme. Aí o Frank, ele chega a falar assim, tipo, como é que era? Nossa, eu achei que ele fosse o Cupido. Aí o Thanatos, tipo, ah, para. Oh, não, nem é verdade isso. Tipo, foi uma das cenas mais gays que eu vi em toda a história de Percy Jackson. Não foi nem de Heróis do Olimpo, velho. Ah, tem uma cena que é um pouco gay, que é no Herói Perdido. eu fico pensando, quem é mais bonito, o Thanatos ou o Tristan McLean, que é o pai da Piper? Que é o ator de TV que todo mundo molha as calcinhas por... Ai, não sei, Bi. Eu tô na dúvida. Não, eu acho que eu sou mais o pai da Piper, viu? Eu também sou mais o pai da Piper. Meu, é assim, vamos definir o grau de gostosura de Tristan McLean. Afrodite pegou. Afrodite pegou, Afrodite approves. Afrodite não pegou Thanatos, então Afrodite não approves. Ai, meu Deus. O Frank até se ausentou deste momento da conversa, né? Eu vou falar o quê, minha filha? Deixa falar, rola aí. Quer sua opinião sobre o assunto? Quem você acha mais bonito? É, Frank, você achar um homem bonito não depõe nada contra a sua masculinidade. Exatamente. É, e também me abster do ponto não quer dizer que não seja uma coisa que eu não posso fazer, não é verdade? Uhum. Ah, joga na roda. Quem você acha que é mais bonito, Tristan McLean ou Thanatos? Enfim, vamos mudando de assunto. Caramba, mudando aí o rolê. Frank, a gente não perdeu que até agora você não respondeu quem você queria ver com o formato de Thanatos. Também tem a pergunta se eu queria ver alguém, né? Assim. Não. Se você fosse escolher, eu escolheria Gerard Butler. A Ghost Rider escolheria o Sephiroth. A tradutora escolheria... Eu, no momento, escolheria o Chris Colfer ou o Johnny Depp. Mas o Chris Colfer é gay! Eu sei, mas ele é lindo! Bom, pelo menos ele é simpático. É. E você, Frank? Deus. Quem você gostaria de ver se você pudesse escolher? Você não respondeu até agora. Eu acho que ele prefere o Thanatos em natura mesmo. Oh my! Até parece. Tipo, você queria que viesse a Afrodite. Já pensou a Afrodite vir buscar assim, velho? Ia ser uma... Primeiro que ela ia assemelhar, tipo, a Afrodite ela se assemelha a forma mais perfeita na mente de qualquer pessoa. Ia ser uma coisa... Ia ser muito bom, cara. Aham. Então a sua resposta é Afrodite? Está certo disso? Que ajuda os universitários? Afrodite viesse no leito de morte? Não, eu acho que é Thanatos. Eu acho que é Thanatos. Eu prefiro achar que é Thanatos. Eu também prefiro. Entre Tristan McLean e Thanatos, Thanatos. Continuando. Depois dessa sessão de bullying contra o Frank. Depois dessa sessão de bullying, né? Tipo, vocês perguntam se eu quero um dos dois. Bom, enfim. Mudando também de assunto, a parte do filho de Netuno que o Thanatos aparece, ele tá com as algemas... De gelo. Tipo, ele tava preso pelas algemas da vida. Então, nessa parte do livro, o que que acontece? O Frank Zhang, ele tinha que derreter as algemas que eram feitas de gelo com o poder da vida, que no caso era a própria centelha da vida dele. E o cara quase que perdeu a própria vida porque ele tava tipo olhando assim, nossa, a briga tá boa lá pra Thanatos. Porra, velho, você vai perder aí a porra da sua vida. Ele, aí, enterrou no gelo. Opa, foi mal. Ele conseguiu libertar Thanatos. E o legal foi que, tipo assim, eles estão lá, tipo, lutando contra o deus anti-Plutão. Eles libertam Thanatos. Eles pensam, caralho, agora a porra da briga tá do nosso lado. Eles dizem, e aí, Thanatos, você vai nos ajudar? Vou, como? Fazendo nada. Porra nenhuma. É tomar no cu, né? Tipo, é de cair o cu da bunda, né? Como diz a Ghost. Quem escolheu não fazer nada, Thanatos? Ele falou, só vou prometer que ninguém mais vai voltar agora. Mas você queria que ele fizesse o quê? Tipo, não, vamos, amigos, meus brother in arms, vamos lutar. Claro que não. Ele tem que fazer o trabalho dele. De Thanatos dão a entender que ele é um cara bem ocupado. Ele não tem tanto poder assim. Ele só segura as almas lá e já deve ser muito trabalho, coitado. Olha, na boa, um cara que segura as almas tem poder pra caralho, sim. Tanto que a Hazel, ela mesma falou, quando ela chegou na presença de Thanatos, ela sentia como se o corpo dela fosse virar poeira. Tanto era a força da presença do cara, tipo, da presença dele como Deus. Exatamente. Lembrando que Nyx e Erebo são titãs originais. Eles são da geração de deuses quitonianos. Então, sendo Thanatos... Gaia e Urano? Não, Nyx e Erebo, filha. Da mesma geração que Gaia e Urano ou Cronos? Gaia e Urano. Então, quer dizer, Thanatos, que é, tipo, filho dos dois, é um cara foda, né? Ele é tão velho quanto Afrodite. Mais, na verdade. Mais velho. Sim, porque Afrodite nasceu só... da morte do Urano. Não, ela nasceu do saco do Uranus. É, isso já foi dito no segundo podcast, tipo... Caramba, irmão, você não assistiu o nosso último podcast? Aliás, o nosso primeiro podcast? Porra, como você quer toda pessoa ver se você não viu o próprio podcast? Mas ah, caramba, eu me aposento dessa vida, eu vou lá embora. Bom, tipo, você vê, as pessoas já não estão saindo, tipo, a tradutora ela nem comentou mais nada. Bom, a, voltando a tradutora, também... A tradutora tá doentinha hoje, coitadinha. Ô, tá. Ô, coitada. A gripe pra ela. É, a irmã passou gripe pra ela. Literalmente. Bom saber. Enfim, né? Uhum. É, e daí o Frank, ele tem que queimar as algemas de Thanatos com a própria centelha da vida. E é neste momento da história em que você descobre a cereja do bolo de todos os dramas de todos os personagens. É, por causa que no caso o da Hazel mostra o passado dela, de como ela enfrentou o deus de Plutão, tipo, no caso. E a Hazel, tipo, ela foi a personagem também importante para derrotar esse deus. Também teve a importância do Zhang, mas o da Hazel foi porque, como ela tem um poder sobre o ouro, e o deus que tanto que ela ajudou a construir é um deus totalmente feito de metal, ela conseguia lutar com ele de mano a mano, velho. E também no caso do fim desse livro foi, acho que a coisa mais inteligente que o Zhang fez foi que dentro do Alaska, tipo, ele não era... Não conseguiria derrotar ele. Ele era invencível. Então, já que é assim, o Frank pensou, se ele é invencível aqui, vamos levar ele pra minha casa. Vamos dar um rolê pelo Canadá. Exatamente. E daí eles arrastam o inimigo deles até o Canadá, usando a ajuda do Arion. Arion, que era o cavalo... Um cavalo que a Hazel, no livro, ela dominou, que era o cavalo mais rápido do mundo, no caso. Ele tinha umas conversas com o Percy. Não, que... o nome dele é Arion, não Sleipnir. Desculpa, Frank, continua. Assim, Arion, ele era o cavalo mais rápido do mundo, e o Arion era um cavalo muito carismático, uma pessoa muito carismática, né, porra. Vai relinchar pra você. Ele era tão foda que ele conseguia andar na água, subir montanhas. E tudo bem que o caso dos semideus que estavam em cima dele, eles tinham que se segurar, porque se soltasse eu só ia arrastar uns 6 km pra direita, coisa pouca. Básico. Na montanha só ia morrer, essas coisas que todos os semideus enfrentam. Arion caminhava sobre a água. Ele é Jesus. Então, né? Tipo, deu uma falha no meu look. E no caso da história do Thanatos, essa é a parte dele. E também a parte que a Ghost falou que provavelmente eu não vou ter uma morte tão boa assim, é porque Thanatos foi de um narcisismo. Isso porque já tem Narciso, tipo, no livro depois, mas... Não, a verdade, gente, deixa eu falar pra vocês, por que o Frank tá ferrado quando ele morrer? Porque um dia, muito tempo atrás, quando nós estávamos conversando e confabulando sobre os deuses gregos e etc., bem antes do podcast começar, a gente estava falando sobre Thanatos, né? Que no artwork que foi publicado, agora eu não vou lembrar se foi nos arquivos do Semideus, ou no diário do Semideus, ou no guia definitivo de Percy Jackson, não vou lembrar mesmo, foi mal. Thanatos aparece como sendo um homem negro com o cabelo com aquelas trancinhas, as asas negras e uma toga branca. E as pessoas até comentaram, né? A fanbase até comentou que, na verdade, o tom da pele dele estaria errado de acordo com a descrição do livro. X, isso é outra história. Porque eu não levo a sério os artworks de Percy Jackson na maior parte do tempo, mas enfim... E daí, eis que Frank vira pra mim e compara Thanatos com quem? Com a Vera Verão, senhoras e senhores. Porque, se você analisar a semelhança entre os dois, É, agora vai ser a parte que eu acho que vou virar cinzas aqui. Se eu parar de falar, pode continuar aí. É... quando o Thanatos ele fica realmente irritado, tipo... imagina se você deixar aquele cara realmente irritado. Eu imaginei depois das expressões que seria tipo... epa, ninguém baixa daqui! E você começa a ver todas... aí na conversa que eu tive com a Ghost fora daqui... todas as coisas que a gente conseguiu lembrar de ambos os personagens batiam, o que fez com que eu percebesse que, no caso, Thanatos era verão do Olimpo. Uma coisa básica, assim. É... Frank, eu repito, quando você morrer, você tá lascado. É isso. Muito eu lascado. Não... muito lascado só não por Thanatos, né? Tipo... Poseidon também, já xinguei era pra todo mundo. Eu tô ferrado com o Olimpo, né? You bet. Mas quando estiver no julgamento, eles já vão mandar direto. Tipo, eu já nem vou perguntar, tipo, questão. Já vai descendo direto, ó, vai ali. Se encontra Sísifo, ajuda ele lá a empurrar as pedras. É, olha, ó, pra você, Campos da Punição, filho. Sísifo já vai dar um oi, né? Falar, tipo, ô, oh, tem um plano pra enganar? Não, Sísifo, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa... não quero ter que empurrar uma pedra, tipo, por uma montanha acima, né? Sem ofensa, cara. Bom, enfim. É. E eu acho que com isso nós encerramos tudo que poderíamos falar a respeito de Thanatos, né? Ele não aparece depois na Marca de Atena. Ele provavelmente vai fazer uma aparição no livro novo, A Casa de Hades. Quer dizer, eu tô colocando minha mão no fogo por isso, né? É, esperamos, né? O terreno do submundo, provavelmente, é como se por ser os domínios de Hades, Thanatos vai ter uma... talvez uma posição relevante mais nesse caso. No caso do segundo livro, ele teve que ser salvo pelos semideuses romanos e o Percy, mas nesse ele vai estar numa posição dentro do terreno onde ele comanda. Então se ele aparecer, vai dar merda. Puta merda, se ele aparecer, vai ser foda. Vai ser fodeu. Também, especialmente se for você, Frank. Não vá pra lá. Não recomendo. É, espero que o meu sócio ele não sofra por minha causa, tá ligado? Ah, Frank! Ah, você, aquele do podcast? Podcast? Eu tava aqui em missão o tempo todo? Que porra é essa? Pô, tava no Canadá, cara. Não, não tem conversa. Vai pros Campos da Punição. Você me comparou com a Vera Verão, meu. Vai morrer mesmo, vai sofrer eternamente. É, vai dar um piti, né, quando ele vê o Frank. Eba! Eba! É isso, pessoinhas. Não se esqueçam que agora vai começar a votação pro assunto da próxima semana. E escolham com sabedoria. Porque, afinal de contas, isso tá aqui pra vocês também. Então, né... escolham o que vocês mais gostarem. Votem em Atena. Eu tô mandando. Ignora ela, gente. Nossa o senhora. Importante é vocês fizerem assim, tipo... ah, então eu você vou começar a fazer podcast... bolsa de urna de Hecate também. Já começa agora. Vocês que estão assistindo o podcast, a sua opinião é muito importante pra gente. Seja pra dar o pau, pra meter o pau, seja pra falar alguma coisa positiva. Se você não tá nem aí, se o seu comentário vai ser relevante ou não, não importa mesmo, porque a gente fala aqui o que a gente quer também. Então é importante que você tenha a liberdade de você falar o que você quer pra gente, pra gente conseguir fazer um podcast sempre melhor pra vocês. Verdade, gente. Mais importante do que votar em Atena, que eu não... vocês podem votar quem quiser, tá? É, tipo... é, mais importante, comentem, a por Irmã favor, nos representa, comentem. Viu? Se vocês não comentarem, eu vou na casa de cada um bater em vocês. Se eles não comentarem, como é que você vai saber onde é que fica a casa deles? Eu não... vou saber, porque eu sou a Irmã. Enfim, gente, ignorando a pessoa aqui do lado, no caso assim... essa irmã tá saidinha, hein? Chegou, né? Chegando. Não. Ela chegou, pegou o bondinho e já quer sentar na janelinha, cara. É, velho, folgada. Tipo, você é moleque, volta a ter que ir pra trás. A irmã não nos representa, viu? Eu sou do podcast e a irmã não me representa. Ei! Mas é isso aí, gente. Como sempre, a opinião de vocês é muito importante pra nós. A nossa votação dessa semana foi um pouquinho mais graúda do que a da semana passada. Eu fiquei feliz. A gente teve 39 participantes que decidiram o destino dos deuses. Uau! E o Thanatos... foi uma briga acirrada. Foi uma briga muito acirrada entre Thanatos e Athena. Aí Apolo emparelhou com Athena, mas Thanatos... Thanatos já tinha reinado supremo, né? Agora, Hera... Hera foi uma que eu gostei de ver. Cara, como eu amo esses ouvintes. Hera não teve voto nenhum. Gente, eu amo vocês. Eu amo muito vocês, tá? Ninguém gosta de Hera. Eu recebo a felicidade da Ghost, né? Everybody hates Hera. Algo assim. Não, porque ela teria que ter um pai que nem o pai do Chris. Imagina quem que seria, como seria no Olimpo. Ia ser uma coisa muito engraçada. Porra, se o Cronos fosse que nem o pai do Chris, até eu ia querer que ele voltasse à vida. Você vê um Cronos judeu, tá ligado? Ele vai salvar qualquer crana que estiver. Tipo, isso é muito caro, não? Pão duro. Mas enfim, é isso aí, gente. Muito obrigada por nos aguentarem aí por mais este tempo hoje. Não esqueçam da votação, não esqueçam que semana que vem tem mais um podcast. Comentem, nos mandem chocolates, flores, ofensas, cartas bombas, sinais de fumaça. Uma coisa legal seria que quem vocês quiserem comentar sobre alguma coisa que vocês queiram que a gente fale sobre o Deus que vocês estão votando, ou sobre qualquer tópico da fanfic e de qualquer deus ou dos livros vocês querem que a gente comente. Sim. É, se houver alguma pauta que vocês queiram sugerir, sintam-se livres para mandar um e-mail para Coco. Ela fez uma postagem essa semana com aquele por trás do blog e vocês podem mandar sugestões pro e-mail dela também. Qualquer sugestão tá valendo. Para quem não sabe qual é o e-mail dela, é coco.veslemoi@gmail.com. Veslemoi se soletra VESLEMOY. coco.veslemoi@gmail.com. Mandem seu e-mail pra ela, encham o saco dela. Encham a caixa de e-mail dela de spam, porque ela se recusa a participar do podcast. E assistam semana que vem pra ir ver ela aqui, porque ela vai dar puta pra caralho com a Ghost depois desse comentário. Imagina. Será? Imagina, 280 e-mail na roda. Tipo, eu vou matar alguém. Thanatos. Me lasquei. Mas eu já sou um fantasma, gente. Bom, ok. Tipo, também depois dessa de hoje. Mas galera, muito obrigado também pela votação. A votação foi muito maior do que da outra vez. Mandem comentários pra gente. Continue vendo as fanfics, tanto a fanfic em português e em inglês. Se você tiver algum amigo americano, sugira pra ele a nossa página também. Tivemos muitos acessos de americanos nos nossos capítulos. E é isso. Foi muito legal. Tipo, os americanos, eles têm acessado também bastante o site. Então... se tiver alguma sugestão também que não seja do podcast ou qualquer outra coisa, a casa está aberta a todos. A gente está pronto para te ouvir. É isso aí, gente. Então, até a semana que vem. E é hora de dar tchau. Tchau. Tchau, Frank. Tchau. É isso aí. Psalt, bitches.